partir de agora na Rádio Geografia Rock, programa Geografia Rock, mapeando os subgêneros do rock. Rock Brasil, rock indie, grunge, power, glam, rock alternativo e heavy metal. Muito boa noite, sou Terone e comando o programa Geografia Rock. Edição 148. Nessa semana, o mundo da música viveu um dia triste com a notícia do falecimento do Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. O baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters, morreu aos 50 anos nesta sexta-feira em um hotel em Bogotá, na Colômbia. A banda estava prevista para encerrar o festival Lollapalooza neste domingo em São Paulo. A notícia foi confirmada pelo próprio grupo nas redes sociais, e a causa da morte não foi divulgada. Segundo o comunicado do festival colombiano Stereo Picnic, onde a banda se apresentaria nesta sexta-feira, o Foo Fighters cancelou o resto da turnê sul-americana, incluindo o show do Lollapalooza, em São Paulo. O baterista, que já trabalhou na banda da Alanis Morissette, integrava o Foo Fighters desde 1997. Neste tempo, ele também fez alguns trabalhos paralelos e, atualmente, formava a NHC, uma banda que teve início durante a pandemia. Foo Fighters, Time Like This. Agora, abrindo o programa Geografia Rock. We'll be right back. Segundo o site Wikimetal, a série biográfica do Sex Pistols finalmente ganhou uma data de estreia. Sex Pistols chega em 31 de maio nos Estados Unidos e na Disney, no Reino Unido, Irlanda, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Singapura. Ainda não foi confirmado quando a série chegará ao Brasil. Assim como muitas coisas entre os membros remanescentes do Sex Pistols, a série tem sido um motivo de muita drama entre os integrantes Steven, Paul, que levaram John à corte em uma tentativa de manter o trabalho com a série. O vocalista perdeu a causa após se recusar a licenciar as músicas do grupo para a série, que será dirigido pelo renomado Danny. Sex Pistols foi inspirado no livro de memórias de Lonely Boy, Takes From a Sex Pistols, Tales From a Sex Pistols, de Johnny, lançado em 2017. A série também conta com uma produção executiva do guitarrista e produção da Fox. O elenco completo foi divulgado e fotos exclusivas dos bastidores foram lançadas. No dia 28 de março, e precisamente no ano de 1973, a banda Led Zeppelin lançava o disco House of the Holy, que tem as clássicas Dial, Maker, Dance Day e No Quarter. Geografia Rock, a sua rádio rock. Geografia Rock, a sua rádio rock. La la la. be home tonight. Snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. Oh, Geografia Rock, a sua rádio rock. No dia 29 de março, e precisamente no ano de 1982, a banda alemã Scorpion lançava o álbum Blackout, o oitavo do grupo, e que continha a clássica Blackout, emprestando o nome ao disco. Boa noite, você está ouvindo o programa Geografia Rock. No dia 31 de março, foi um dia de comemorar o 67º aniversário de Angus Young, extraordinário guitarrista da extraordinária banda AC/DC. Então, vamos ouvir AC/DC Shock, Shot in the Dark. E o rock não para na Geografia Rock. no dia 1º de abril, e embora no Brasil e em outros países esse dia seja conhecido como o Dia da Mentira, vale destacar que em 1º de abril de 1976, a banda canadense Rush lançava o disco 2112, a obra-prima do grupo e que continha a espetacular faixa Overture. Isso é uma retumbante verdade. Agora, no programa Geografia Rock, Rush. Agora no momento Brazuca, dois lançamentos que estrearam na Rádio Geografia Rock. Uma banda de Porto Alegre, a banda Esferofônica, e a outra de Caxias do Sul, Videogame. O melhor do rock nacional você só encontra na Geografia Rock. o que a galera quer, José. Vou te contar o que a galera quer. No dia 25 de março, se comemorou os 75 anos do cantor, compositor e pianista britânico Reginald Kennedy White, mundialmente conhecido como Elton John. E que baita artista! Agora, Elton John. Wise men say it looks like rain today. It crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway trains. For heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright and starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something happened. It's so strange, this feeling. naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. But when it comes, we all fall in love sometimes. Did we, didn't we, should we? Do rock nacional você só encontra na Geografia Rock. Agora, Patrick Seixas, Soldado da Batalha em Espiral. Outro lançamento que está na programação da Rádio Geografia Rock. Coraça da justiça, com espada da fala, capacete e reforçada, rotina com escudo e lealdade. No campo de batalha, potestade, o príncipe das trevas, da cilada. Com dados inflamados, punhalada, ataca o combatente com maldade. Soldado da batalha em espiral, pertenço pelotão da salvação. No cimo soberano, marechal, conduzo a legião na aclaração. Faltado na conduta divinal, enquanto que o inimigo a acusação. We'll no campo de batalha, potestade, o príncipe das trevas, da cilada, com dardos inflamados, punhalada, ataca o combatente com maldade. Soldado da batalha em espiral, pertenço ao pelotão da salvação. No cimo soberano, marechal, conduz a legião na aclaração. Pautado na conduta divinal, enquanto que inimigo a acusação. Soldado da batalha em espiral, pertenço ao pelotão da salvação. No cimo soberano, marechal, conduz a legião na aclaração. Pautado na conduta divinal, enquanto que o inimigo a acusação. Entrevista na Rádio Geografia Rock. E aí galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, começamos mais uma live entrevista aqui no canal Metal Musicast. Antes de a gente falar com o convidado de hoje, quero só lembrar a todos vocês que nós temos a série especial explicando Iron Maiden sem jutsu. Vá na playlist e veja lá o vídeo para cada dica do novo álbum do Iron Maiden. Também tem a série especial Accept, comentando um álbum da banda para um vídeo, sendo uma série com 16 vídeos, beleza? E eu fiz uma resenha sobre o lançamento nacional aqui do grande Force, CD Strike Hard, lançado no Brasil pela Hellion Records, e eu curto tanto esta banda, eu fui atrás do contato com os caras, conversei com eles, e hoje eu tenho aqui uma participação mais que especial. Eu vou falar com o vocalista da banda Air Force, o competentíssimo Flávio Lino. Seja muito bem-vindo, satisfação enorme falar com você, Flávio. Me ouvindo, meu amigo? Agora sim, estava aí um bocado... Vamos lá, boa tarde, mas agora sim. Seja bem-vindo, satisfação falar contigo, Flávio. igualmente. Me diga uma coisa, para a gente começar então, Flávio, papo aqui, tá me ouvindo bem? Só para a gente acertar aqui a coisa. Agora tá. Está bem. Como é que o público brasileiro te conhecer, Flávio? Como é que você, sendo um português, conseguiu ter uma carreira aí no heavy metal? Como você começou a se interessar pelo estilo, começou a cantar? E foi, chegou numa banda britânica que tem um ex-Iron Maiden, Doug Sampson, na batera. Conta um pouquinho dessa trajetória pro público aqui do Metal Musicast, aqui do Brasil, conhecer um pouco mais sobre você. Por favor, Flávio. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, não é? Por estar aqui. Não, é sempre bom poder falar sobre o álbum e sobre a banda, e as coisas estão a ir pelo lado positivo e a crescer. É isso que nós queremos. Por isso, obrigado, Musicast, por me ter convidado a mim. Mas é mais fácil de falar no português, não é? Mas o futuro está garantido que vais fazer alguma entrevista também com a malta, com o Doug Sampson, se for possível. É bem possível, porque ele gosta até de falar. Eu falo com ele e a gente arranja aí uma maneira. Mas pronto, em relação à tua pergunta, eu já tive algumas bandas aqui no underground português e faço várias participações, mas isto começou com o quê? Com Iron Maiden, obviamente. Desde miúdo, que eu sou grande fã de Queen, não sei se não, Iron Maiden e Queen são as minhas bandas favoritas. E desde miúdo que eu tentava cantar, mas Queen eu não conseguia. Eu lembro de estar a tentar cantar Queen e disse, epá, porquê é que isto é tão difícil? Mas Iron Maiden, quando conheci Iron Maiden, com 14 anos, 13, foi fácil para mim cantar Iron Maiden. Eu disse, epá, isto é mais fácil, possivelmente toda a gente consegue. Mas afinal não é bem assim, não é? Não há muita gente a cantar Iron Maiden por aí. Mas pronto, as coisas foram andando, tive algumas bandas em Portugal e nós criámos aqui o tributo Iron Maiden, como há em todos os países, não é? Vários tributos, como há aí no Brasil também. E fomos convidados para tocar no Cart and Horses. Sabes qual é o bar? Cart and Horses. Pub, sim. Exatamente, o pub onde os Maiden tocaram pela primeira vez. Eles convidaram-nos, acho que até foi a primeira banda estrangeira a ir lá tocar tributo. Nós fomos lá. e o Chop, guitarrista, no fim do concerto veio falar comigo: olha, nós não temos vocalista e gostámos de ouvir cantar, não sei se estás interessado. E eu pensava para mim: ah, mas que banda é esta, era fora. Não lhe disse nada, vim para Portugal e ele mandou-me mensagem meses inteiros que eu não respondi. Pensar: oh, agora não posso ir para a Inglaterra, está para lá numa banda qualquer, tocar. Só que depois descobri que banda é que era, falei com o Doug Sampson, falei com eles e entrei na banda em 2019. E a partir daí a banda também cresceu, não é? Fomos, porque eu sou mais fácil de trabalhar do que os outros. Porque os outros vocalistas, segundo a banda, demoravam anos para gravar uma, duas músicas, era um ano inteiro. Eu gravei tudo bem num mês, se calhar, este álbum todo. E foi assim que começou, foi assim que nos vimos lá no Cart and Horses e entrei para a banda. Muito interessante. E você é o vocalista apenas do Strike Hard, né? Do Judgment Day. Do Judgment Day não. Também. Não, Judgment Day é de 2016 e eu acho que são menos dois vocalistas, acho eu, até diferentes. Mas era outro, era um búlgaro, era o Dillian búlgaro. Certo. Mas não ficou na banda. Mas uma coisa, Flávio, você está me contando que com 13 anos você começou a cantar Iron Maiden, não é fácil, você canta muito não. Bem, você, claro, tem uma enorme influência de Bruce Dickinson, eu comentei isso na resenha que eu fiz a respeito do álbum. O que não é demérito, aqui no Brasil, Bruce Dickinson é amado, idolatrado, é uma forma de se cantar que exige técnica, preparo, e você já estava ali com 13 anos cantando. E como é que você se sentiu quando você conheceu o Doug Sampson, lendário batera da The Soundhouse Apes? Eu conhecia o Doug Sampson de nome, como toda a gente, né? Mas eu não sabia, eu não tinha noção que ele era baterista, sinceramente. Eu sou mega fã de Maiden e tenho mais, sei lá, mais de 15 ou 20 mil euros em Maiden aqui no meu quarto, né? no meu bunker de metal. E eu sabia que o Doug Sampson tinha estado no Soundhouse Tapes, mas na minha cabeça, para mim ele tinha sido o guitarrista ou um dos guitarristas que lá passaram, porque passaram 10 guitarristas diferentes. Mas depois, quando o vi e quando associei, disse: é pá, pois eu já tinha visto fotos dele. E só que ele é super humilde, ele não tem. Para já, ele só gravou o Soundhouse Tapes e mais, acho que o single do Running Free. E ele é super humilde, boa pessoa. E zero vedetismo. Aliás, como se tiveres, mas pronto, isso vamos falar mais tarde. Mas foi bom, foi ótimo. E eles têm todos 60 e tal anos, eu tenho 37. Só que eu às vezes comparo como é que aquela geração deles são tão novos de espírito comparado, por exemplo, com a malta aqui em Portugal. Homens de 60 e tal anos aqui não têm o espírito que eles têm lá na Inglaterra. Eles têm aquele espírito de tocar, de beber, de sair, de se divertir. Aí, para mim, são irmãos hoje em dia. Muito interessante. Eu ia até te perguntar, eu já estava pensando, antes de você responder, se quando você era garoto e você começou a se interessar por heavy metal, creio que a New Wave of British Heavy Metal foi muito influente em Portugal também. Aqui no Brasil foi. Nós amamos ali o metal oitentista em geral, os fãs de metal aqui, o metal oitentista britânico. Creio que em Portugal você também sofreu, né, essa influência das grandes bandas inglesas. Era assim mesmo? Tinha uma grande abrangência em Portugal? Já tinha uma cena de heavy metal? Tinha bandas portuguesas que reproduziam a influência inglesa? Conta um pouquinho para a gente conhecer. Tínhamos. É assim, Portugal é um país pequeno, mas nós é mais fácil de saber que bandas é que existem. Do heavy metal clássico, e havia algumas, havia os Tarântula. Os Tarântula foram a primeira banda de heavy metal clássico em Portugal conhecida. Depois houve pequenas bandas nos anos 80 que começaram e acabaram. Hoje em dia só temos praticamente uma banda, que é os Municipal. Acho que conheces o Municipal. Sim. É a única banda que realmente temos em Portugal grande. Não é como no Brasil, não é? Aliás, eu tenho muito metal brasileiro. Mas sim, foi grande em Portugal, mas a nossa cultura nunca foi muito virada para o heavy metal. E o nosso underground é pequeno, muito pequeno. Em todos os, aliás, amanhã vou um concerto. Aliás, semana passada estive num concerto, 100 pessoas, 150, nunca passa muito disso, de bandas portuguesas de heavy metal, ou thrash metal, ou black metal, ou o que for. Não é uma coisa, não é um estilo grande em Portugal, mas houve muito amor aos Iron Maiden nos anos 80, era impressionante mesmo. O Iron Maiden, aqui no Brasil, o Iron Maiden também é idolatrado. É uma banda gigante, vem aqui, só faz shows em estádios, você deve acompanhar. Ah, não, esse... é aqui, Aqui no Brasil, por incrível que pareça, é um país que tem uma população muito grande, mas o nicho do heavy metal tem se reduzido com o tempo. Então, é comum também uma banda aqui não conseguir colocar 100 pessoas dentro de um show. Comum até. Claro que nós temos Belo Horizonte, que é uma cena muito forte, muito criativa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cena do Nordeste aqui do Brasil. São Paulo tem uma força muito grande no heavy metal, mas foi se tornando cada vez mais um nicho reduzido, né? É uma pena. A gente vem batalhando para reverter isso, mas tem acontecido dessa maneira. É, mas o Brasil tem muitas, muitas bandas boas, pá. Tem os Crisium, que eu adoro, Crisium. Tem o Zangra, claro. Vocês dizem o, nós dizemos os, nós dizemos no plural, é o Zangra. Vocês têm o Crisium. Eu adoro Aquaria, não sei se lembras dessa banda Aquaria. Conheço, sim. Metal melódico, metal sinfônico. Ah, né? Eu adoro power metal. E Aquaria, Trauma, agora os Trauma também é bom. Há muita coisa brasileira boa. Olha, deixa eu aproveitar, Lino. Eu vou pedir para você me citar aí umas três bandas portuguesas que você pode querer me sugerir para eu conhecer. Mas eu posso citar algumas para você? Posso citar umas brasileiras boas, de novas gerações? Ó, vou citar uma que se chama Ego Absence. Tá aqui no meu cenário, ó. Essa banda é excelente. Procure na internet. Ego Absence. Power metal, com algo de metalcore, tem um baita vocalista que é o Rafa Dantas, tem o Guto Gabrielão na guitarra, que é excelente, um baita guitarrista. Fica aqui a dica, tá? Tem uma outra que é a Trend Kill Ghosts, muito bom também, tem dois álbuns, vocal muito bom do Diogo Nunes, guitarrista virtuoso. Tem uma que tem um nome parecido com Air Force, que é a RF Force. Porque é do Rodrigo Flauzino, é o guitarrista, ele lidera o projeto. E essa banda, ele é o guitarrista da Children of the Beast, que é uma banda tributo ao Iron Maiden, obviamente, aqui no Brasil. Ah, ok. Mas Children of the Beast é a maior da América Latina, eu acho, banda tributo. Eles fazem shows muito bem produzidos, tocam muito bem. Com aquele vocalista que é mesmo igual ao Bruce, que é o Bruce total. É, chama Children of the Beast. E ele agora começou um projeto, o Rodrigo Flauzino, que é o guitarrista, que ele faz a guitarra, se eu não me engano, do Dave Murray. Ele faz as guitarras do Dave Murray no tributo. E ele começou uma banda que se chama RF Force. Nesse estilo também, metal old school. São algumas dicas aí que eu deixo pra você, já que você curte metal nacional aqui no brasileiro. E posso esquecer algumas aqui, senão a gente ficaria à tarde também falando. Mas são três aí que eu gosto. Me coloca três indicações de bandas portuguesas. Olha, o que eu tenho ouvido muito agora do Brasil é o álbum Sol do Edu Falaschi, Vera Cruz. Pô, tá aqui, ó. Pronto. Aqui. O Edu é o melhor. Aí tens a box. Eu tinha falado com o Edu sobre essa box, mas ficava muito cara para ele enviar para mim. Ficava 150€, uma coisa. Não sei quanto é que foi aí, mas aqui ele era daqui, caríssimo. Eu não lembro o preço, mas ele me deu de presente. Eu entrevistei e eu deixei passar o prazo para comprar e falei, pô, não tem como comprar mais. A assessoria dele me mandou e não cobrou nada. Então eu não sei o preço. Mas tá aqui. Eu acho que era R$90 ou algo assim do gênero, só que. Mas para enviar para Portugal, para enviar para cá era muito caro. Então, deixa-me buscar aqui os CDs para te mostrar, então. Olha, esse aqui portuguesas. Eu ganhei também, esperar ele voltar. É do Vera Cruz? É do Vera Cruz, eu nem abri, ó. É o Digibook, né? O Diabook, esse é bom também. É o livro. É o Digibook. Sensacional também, viu, Flávio? Estamos aqui trocando ideias sobre fazendo esse intercâmbio Brasil e Portugal com o Flávio Lino, excelente vocalista da banda britânica Air Force. Eu tô vendo que tem gente nos assistindo, viu, Flávio? Depois eu vou fazer alguns comentários aqui do público para você, se tiver alguma pergunta interessante também. Olha, vamos lá. Sacred Scene é das bandas mais. Foi a primeira banda portuguesa a aparecer na MTV em 90. Não quero enganar, 93 ou 94, uma banda death metal português, é o Sacred Scene, uma das bandas mais antigas de Portugal, que é muito boa. Depois tens, não sei se consegues ver, On the Loose, que é um projeto meu, de doom metal com voz de heavy metal, que saiu agora, mas gravei com um amigo meu e isto foi a edição de autor, lançámos acho que 300 cópias, mas acho que já não deve haver quase nada à venda. Pois há muitas bandas, há os Don Ryder do metal bom, há Corpus Christi, que é o black metal português, também conhecidíssimos lá fora. Pá, de resto, não sei. Não, interessante, tanta banda também. Esse nosso intercâmbio, a gente trocando ideia sobre o que tem de bom aí em Portugal e eu fazendo algumas citações do que eu lembro aqui, claro, você injusto com algumas bandas, mas é o que eu ouço bastante, então eu te fiz essa citação. Voltando a falar aqui, Lino, da banda Air Force, né? Você já comentou que você conheceu o Doug Sampson, sensacional. E deixa eu te falar uma coisa, você tem essa influência do Bruce Dickinson muito marcante. Você até já disse, cantou numa banda tributo. E, em algum momento, houve alguma crítica em relação a isso? Dizendo, alguém que disse, olha, parece demais? Você se incomoda com isso, com essa comparação? Eu não me incomodava, mas... Porque assim, não há maneira nenhuma de eu conseguir cantar que não vá soar um bocado ao Bruce Dickinson, porque foi a maneira que eu cresci a cantar. E há muitas coisas que eu faço que não é parecido com o Bruce, mas a tonalidade, os vibratos, são parecidos e eu não consigo fazer nada em relação a isso. É mesmo, não sei, eu não quero soar a Bruce Dickinson de propósito. Soa, calha a ser. Foi as minhas influências, mas não. Aliás, isto agora é o à parte. Nesta turnê que a gente fez com o British Lion, o Steve Harris, disse-me assim, epá, tu ao aqueceres a voz pareces o Bruce Dickinson, ao fazer o aquecimento vocal. A cantar parece o Geoff Tate e o Michael Kiske. Olha, obrigado, Geoff Tate, o Steve Harris deve ter ouvido a música que é também da sua autoria, que é a I Feel Your Pain. Você tem uma influência de Geoff Tate ali, bem aparente, e na War Games. Ali você canta essa o registro do Bruce Dickinson. Isso ali é um lance mais influenciado pelo Queensrÿche, pelo Geoff Tate, não é isso? É assim, eu gosto muito do Queensrÿche, mas Geoff Tate não é uma influência para mim. Nunca foi em termos feios. Gosto, tenho tudo aqui. É, mas não, se saiu, foi... Mas não é no meu subconsciente, não está no meu subconsciente. Geoff Tate não me influenciou. O Michael Kiske, sim, de Halloween. Eu ouvi muito Halloween. E claro, Bruce Dickinson. Mas o Steve Harris dizer isso, eu estava à espera que ele fosse dizer, olha, tu pareces o Bruce Dickinson, ou algo assim do género. O que era um bocado constrangedor, ele estar-me a dizer na cara, olha, tu pareces muito o Bruce Dickinson. Mas não. Disse que eu... Mas pronto. Hoje em dia, sim, toda a gente, mesmo neste álbum que eu fiz de Doom Metal... É mais no YouTube, as pessoas dizem, olha, outro Bruce Dickinson. Ah, não é de propósito, mas pronto, é o que é. Não, e se eu cantasse parecido com o Bruce Dickinson, eu ia cantar só parecido com o Bruce Dickinson, porque eu não ia me incomodar, não. Se eu conseguisse cantar parecido com o Bruce Dickinson, pô. Eu também não me incomodo, mas às vezes penso, eu ouço as minhas músicas e penso, epá, sim, aqui e ali parece, mas eu não acho, eu não sou assim tanto a Bruce Dickinson, mas se as pessoas acham, olha, é bom. Mal não é, de certeza. Não, aqui no Brasil, como eu disse, Bruce Dickinson é idolatrado aqui pela maioria dos fãs de metal tradicional, pelo menos. E você falou sobre a tour com o British Lion. Eu acompanhei pelas redes sociais no ano passado, vocês fazendo esse giro aí, pelo Reino Unido, né? Exato. Pelo Reino Unido, locais de show. Foi. Conta, Lino, como foi essa tour com o British Lion? O que você tem de interessante para contar pra gente sobre esse giro com a banda Projeto Paralelo do Steve Harris? Ah, olha, assim, todos na minha banda são amigos do Steve Harris. Eles falam com ele todos os dias, trocam mensagens, são amigos pessoais. Eu era o único outsider do círculo do Steve Harris, né? Mas ele... super humilde e vê-lo tocar todos os dias, estás ali ao pé dele, vê-lo tocar mesmo, porque normalmente vês os tiveres deste tamanho, não é? Em palco, assim, pequenininho, a tocar lá ao fundo, em meio, ali estava mesmo à tua frente e vês as mãos, os dedos do Steve, e foi tudo, correu tudo otimamente, não houve um stress, não houve uma discussão, não houve nada nessa turnê, foi tudo, estivemos sempre juntos as duas bandas, no mesmo backstage, a mesma comida, o Steve Harris novo. Aliás, o Steve Harris chegou a dizer que isto era um bocado o que ele queria voltar um bocado às raízes e queria sentir outra vez aqueles concertos de pub e de ao pé das pessoas e o suor. E nós tocámos para 200 pessoas, 150, 250, não era nada de enorme. E não, foi tudo ótimo. Não, experiências assim só mesmo estar ao pé dele, conversar sobre o Cristiano Ronaldo, sobre Portugal, sobre as bandas portuguesas. Ele também perguntou sobre as bandas portuguesas, o que é que havia aqui na cena. Ele tem uma casa em Portugal, e nós costumávamos ir a um bar também que é ao pé da casa dele. Ele conhece o dono, tínhamos amigos em comum. Aí foi interessante falar com o Steve Harris como uma pessoa normal e não como o Steve Harris. É o que mais me marcou. Muito interessante. Ele que indicou seu nome? Não, né? Você contou no começo que em algum momento na internet eu li que ele havia indicado o seu nome, mas hoje você contou aqui para mim que foi em decorrência daquele show no pub, no Carlton Roars, que você foi descoberto pelos caras do Air Force. Então não foi o Steve Harris não foi assim um padrinho seu na indicação para o Air Force? Não, o Steve Harris foi o padrinho dos Air Force em 86. Ou seja, o Steve Harris é que o Chop, o guitarrista, dava à procura de um baterista. E o Steve Harris é que disse, olha, fala com o Doug Sampson. Doug Sampson era um bom baterista, eu já toquei com ele, claro, nos Iron Maiden, e chamou-os lá para a casa dele, para a Inglaterra, e fizeram uma jam, ele, o Steve e o Doug. Chop, Steve e o Doug fizeram uma jam na casa do Steve, e foi aí que surgiu o Air Force, foi em 86. E depois, pronto, a banda foi passando por várias formações, aquilo nunca deu em nada, os trabalhos, mulheres, as coisas foram andando. E, mas não, do Steve não. Sim. Steve porque não, deu, não me apadrinhou em nada. Sim. Bom, estamos com a conexão agora um pouco caindo aqui com o Lino, eu vou segurar aqui enquanto ele volta. Tá me ouvindo de novo, Lino? Deu um breve corte aí na sua conexão. Sim. E... eu, como eu disse, eu estava acompanhando, eu gosto muito do British Lion. Eu sei que, olha lá, o Lino está voltando com a conexão. Eu vou conversar um pouco com ele mais uma vez. Está lá, Lino? Estamos de volta? Está me ouvindo? Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu. Eu vinha falando que eu curto muito a banda Air Force, curto demais, curto seu trabalho. E em decorrência de tanto frustrar e por informações e tal, eu também gosto do British Lion, né? Tem aqui o disco mais recente deles, que eles promoveram aqui, o The Burning. E eu acabei acompanhando essa turnê de vocês, vendo alguns vídeos na internet. De alguma maneira te intimidou quando você saiu em turnê com eles? Porque um herói da música para você, o Steve Harris, estaria ali te assistindo? Não vou mentir. O primeiro concerto, sim. O primeiro concerto de todos, sim. Estava nervoso. Lembro-me da música... de eu entrar em palco, eu entro sempre um bocadinho depois deles. A música tem ali um minuto até eu entrar. E quando eu entrei, eu estava a cantar e não tinha ar suficiente dentro de mim para cantar. Estava nervoso, sentia os pulmões a apertar. Estava... Mas o primeiro concerto foi complicado. Estava nervoso, não queria... Porque eu sabia que ele estava a ouvir e eu estava a vê-lo no backstage, olhar para a banda. E eu não queria estar a falhar notas, não queria que a minha voz falhasse, não queria... Então estava um bocado nervoso, mas... Mas sabes o que é interessante? É tu estás a cantar. Eu estar a cantar, e depois eu de vez em quando viro-me para o baterista um bocadinho, meter-me com o Doug Sampson, e olho para o lado e tal, se estiveres a cantar também, assim com a boca, as letras da Air Force. Eu digo, isto lá para o quarto ou quinto concerto, que ele já sabia algo. Ele depois disse-nos a nós quais as músicas que gostava, não sei o quê. Por isso também, foi interessante. Não te disse há um bocado, mas lembro-me agora estar a vê-lo a cantar a Band of Brothers. Foi muito interessante, muito interessante. Muito. E a gente acompanha o Steve Harris cantando muito as letras do Iron, né? Mas cantar a banda que está fazendo uma tour junto, é muito interessante. Outra ligação que o Air Force tem com o Iron Maiden, além de ter dois grandes amigos, que são o Chop Pitman e o Tony Hatton, além de ter o Doug Sampson, tem também o Paul Di'Anno próximo a vocês, né? O Paul Di'Anno participa aqui na faixa Don't Look in Her Eyes. Sensacional essa música. Eu, por muito tempo, eu não conseguia ouvir esse CD até o final. Eu saio de carro e coloco o CD. Por mais que a gente tenha hoje redes sociais e tal, eu gosto da mídia física. Eu gosto de sustentar esse mercado ainda. E tem lançado aqui no Brasil, nacional, pela Hellion Records. E eu não conseguia terminar esse CD, porque parava sempre na faixa 6. Eu colocava 10 vezes de novo. O dueto que você faz, Paul Di'Anno, é sensacional. Conta como vocês chegaram também a esse acordo de fazer... eu creio que vocês não se reuniram no mesmo estúdio. Foi arquivo que foi enviado, não, né? Mas como foi isso? Conta para nós, Lino. Olha, o Paul Di'Anno é a mesma coisa que o Steve Harris, é amigo do Chop de escola. Eles andaram na mesma escola e então eles conhecem-se antes dos Iron Maiden sequer, antes do Paul Di'Anno estar nos Iron Maiden sequer. Eles já se conheciam, por isso foi só natural. Ele já tinha feito outra música com os Air Force há uns anos atrás, mas eu não lembro qual é que era, mas ele já fez outra, o Sniper, que nós vamos regravar comigo também. Mas esta música, eu gravei a música toda, fiz à minha maneira, cantei à minha maneira, a música toda. Eles enviaram para o Paul e o Paul fez à maneira dele. O que eu gravei, ele ouviu o que eu gravei e fez à maneira dele. É sensacional. O que você achou quando você viu? Porque assim, quem compôs a linha vocal que tanto você quanto ele iria cantar? Não, eu criei a linha vocal toda. Mas, até a parte dele. Só que ele não cantou nada do que eu fiz. Ou seja, a melodia vocal que eu fiz para ele não, porque eu não sabia o que é que ele queria cantar. Eu gravei a música toda e ele depois é que escolhia se queria cantar ao início, o primeiro verso ou o segundo. Ele escolheu aqueles versos, porque ele também estava em cadeira de rodas ainda, também não tinha muito, ainda está, não tinha muito ar também, não tinha muita força vocal ainda, e ele escolheu palavras que lhe dessem mais jeito de cantar. Mas quando aquilo veio para mim, disse, o Paul Di'Anno ainda está a cantar bem. Não estava à espera que ele estivesse a cantar tão bem como está. Ele foi como aqueles jogadores de futebol que sabem das suas limitações e fazem uma jogada inteligente, de efeito, eficiente, mas sem querer. reinventar a roda, nem ser um Cristiano Ronaldo, exato, né? Exato. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Sensacional, sensacional. Ele foi mais como um Romário nos tempos do final de carreira. Assim, não que ele está em final de carreira, não é isso, mas quando está um pouco mais com a idade avançada ali, mas foi muito bom, eu curto demais essa música. Como eu falei, fiquei um tempo sem conhecer a segunda metade desse CD, desse álbum, porque eu parava aí. Aí chegava no compromisso onde eu tinha que parar de ouvir, porque eu ficava 10 vezes ouvindo isso aqui de novo. Tanto a tua voz, combinou muito a tua voz mais melódica com a dele, com aquela voz, aquele crossover meio hardcore, meio metal, muito bom, muito bom. Não, ele tá a cantar bem, e agora ele está a recuperar também bem, segundo o que eu tenho visto, né, que ele tem falado. E também já tem uns projetos, ele vai começar outra vez com a banda deles, está a gravar, eu acho que é com os Battlezone, não tenho a certeza, mas está a gravar, já estão a compor músicas para ele, quando ele começar a andar, para começar a fazer o que ele gosta, né, tocar ao vivo. Tem um álbum do Paul Di'Anno que ele gravou com músicos brasileiros. Com o Aquiles? Com o Aquiles Priester na batera. Se eu não me engano, o Felipe Andreoli, que também é o baixista. Que é com o Felipe Andreoli, exatamente, exatamente. E é o Nômade. Eu acho que era Battle, não era da banda Battle, era Paul Di'Anno. Eu acho que era em nome do Paul Di'Anno e se chama Nômade. É isso mesmo. Paul Di'Anno Nômade. Tem uma capa colorida assim, uma figura assim desenhada, parece um desenho de caderno de escola assim, mas é um disco muito bom. Gosto muito desse disco. Saiu uma coletânea recentemente com todas as faixas desse disco aqui no Brasil, lançada pela Hellion Records. E vocês têm essa relação com o Paul Di'Anno, e como vocês encararam, Lino, essa patologia que ele apresentou agora, toda essa crise que aconteceu com ele, vocês, grandes amigos você também se tornou um grande amigo dele, acredito, em decorrência da amizade dos outros caras do Air Force. Como você acompanhou esse momento de recuperação dele? Olha, quando entrei para o Air Force, nós nesse ano fomos à casa dele. Só mesmo uma visita social de amigos, né? Eles. E ele estava... Sinceramente, ele estava uma pessoa destruída, estava por dentro e por fora. Paul Di'Anno não tinha mais nada para dar. Porque também aqui, acho que também lá na Inglaterra, o serviço de saúde deles, ele ia ser operado daqui a 5 anos ou 7 anos, eles estava a atrasar, e ele tinha as pernas maiores que esta imagem toda. Estava horrível. E ele estava, eu lembro de falar com ele, ele estava a dizer que não queria mais estar ali em casa, não podia sair, não conseguia sair, não conseguia fazer nada, não conseguia andar. Não. Até que o Castro, que é o dono do Cart and Horses, decidiu fazer aquele apelo num fundraiser para ele ser operado lá fora, na Croácia. E aí é que lhe deu outro espírito, e agora já foi operado e já está outra pessoa, nota-se que está outra pessoa. Ele estava num sítio um bocado escuro. Ele estava numa fase complicada. Ele estava há 7 anos em casa, 7 ou 8 anos em casa. Muito tempo. No Brasil nós torcemos muito pela recuperação dele, nós, fãs do Iron Maiden em geral. Aqui a Children of the Beast, a banda que eu citei para você, tributo, que tem o Rodrigo Flauzino na guitarra, fez uma live e arrecadou alguns recursos. Não lembro agora exatamente o valor que eles conseguiram, remeteram. O Paul Di'Anno fez um vídeo em agradecimento. Achei muito bacana tudo isso que foi feito. Fãs individualmente também quiseram aparecer, também fizeram algumas doações. Foi bacana, pessoal. Essa irmandade, né? Essa, como vocês têm a música, Band of Brothers, né? Essa fraternidade. E agora eu vi nas redes sociais do Tony Hatton alguma coisa sobre alguma ajuda. O Tony Hatton colocou nas redes sociais dele que essa irmandade do metal não se limita a palavras, que a Air Force vai, além das palavras, vai colaborar com o tratamento do Paul Di'Anno. O que você pode falar para nós sobre isso? Não. Primeiro eu posso dizer que é assim. Há muita gente que dizia, estamos a usar Armada... E não pode. Lino, sua conexão tá cortando um pouquinho, tá? Se você puder dar uma ajeitada aí, dar uma recomeçada, reiniciar. Então vamos lá, a gente tá conversando aqui com o Flávio Lino, que é o vocalista de uma das bandas que eu mais curto ali no metal britânico. Vai, voltou, Lino. Seja bem-vindo mais uma vez, tá de volta aqui. Cortou, estamos aí. Um pouquinho. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre... Eu vou voltar. Sim, é o que eu estava a dizer. Muita gente criticava os Iron Maiden e o Steve Harris em particular por não ajudar diretamente o Paul Di'Anno. Porque 20 mil euros para o Steve Harris, se calhar é o mesmo que 5 euros para mim, não é? E muita gente dizia, por que é que ele não paga a operação? Ponto 1, nós falámos na altura com o Steve, mesmo na turnê, e ele estava preocupado com o Paul Di'Anno e notava. Só que há ali muito passado, nós não sabemos e que não vale a pena sequer falar sobre isso. Não. Mas de qualquer maneira, nós dissemos ao Steve se podíamos regravar a Strange World, uma vez que o Doug Sampson tocou essa música com o Paul Di'Anno na altura do Sound House Tapes. E todo esse dinheiro desse single que nós fôssemos lançar seria para o Paul Diano. E ele, claro, falou com o management deles e disse: não, podem gravar, é com o meu aval, eu deixo vocês fazerem isso, eu dou-vos os direitos para fazer isso e vocês vendem e o dinheiro vai todo para o Paul Diano. E foi muito assim que foi. Bom, muito bom. Eu digo, Vilino, obrigado por ter confirmado essa informação. Eu dei essa informação porque eu vi, eu pesquiso muito, né, para fazer aqui o canal. E fico feliz de ouvir isso de você aqui. Parabenizo o Steve Harris pela postura, o Air Force pela postura, sensacional. Fico feliz porque torço muito por essa irmandade do metal, né? Como você falou, não nos cabe ficar conversando sobre as razões que eles têm. Isso, eu nem te perguntei sobre isso. Não nos cabe. Não, mas é que eu nem sequer sei. Não sei quais são as razões. Exato, mas eu, ao falar com o Steve, notei que ele estava realmente preocupado e perguntou sempre: mas ele, como é que ele está? Como é que estão as pernas dele? E eu dizer que estavam. Pois, não sei o quê, ele já devia ter se calhar soprado mais cedo, não sei o quê. Notava-se, não foi aquela postura de ele merece estar assim, ou algo do género, né? Não, era uma postura de preocupação. E quando nós levámos essa ideia do Strange World, ele disse logo que sim. Tinha que só falar com o manager, porque havia situações legais que tinham que ser resolvidas, né? Não era só ele que podia dizer que sim, mas está tudo resolvido e vai ser com a autorização dele, e ele vai estar no CD como agradecimento e com a autorização do Steve Harris, por isso. Sensacional, Lino, sensacional. Parabéns a você, ao Air Force. Parabéns, cara, sensacional. Essa música sai no tracklist regular de um álbum, de um futuro álbum, ou vai sair como um single em plataformas digitais, vai sair em mídia física, como que é? Pois, isso é que eu não sei, mas eu acho que vai ser as duas coisas. Eu acho que nós vamos ponderar lançar em single com outra música qualquer, só mesmo para ganhar dinheiro para o Paul Diano. E depois, quando lançarmos o álbum no final do ano, que é o novo álbum, pode vir como bônus, track ou não, não sei. A ideia é mesmo fazer só um single agora, mas não sei se vai entrar no álbum ou se não, mas é possível. O Steve Harris ouviu e adorou a música. Por isso. Ah, é? Ele já ouviu, já aprovou. Já aprovou a nossa versão. Já. E vai ser curioso, porque sua voz tem toda essa abordagem e influência do Bruce Dickinson, e a gente vai poder ter alguma ideia de uma voz no estilo do Bruce Dickinson na Strange World. É muito interessante. Por isso que eu estou te perguntando, Lino, porque eu quero divulgar muito tudo que eu puder divulgar lá no jornal, no portal online, aqui no Metal Musicast. Quando eu puder divulgar, eu vou divulgar, tanto em honra ao Paul Diano, obviamente, como fã que sou do Iron Maiden, quanto em honra a vocês do Air Force, que tiveram essa atitude sensacional de, como o Tony Hatton escreveu nas redes sociais, manter essa irmandade do metal, e não só em palavras, em atitudes também. E também em honra ao Steve Harris também. Fica aqui a minha admiração, que eu já sou um fã do cara, assim, que você não tem nem ideia. E eu não esperava algo diferente dele. Então eu fico feliz só de ter isso público, né? Porque aqui no Brasil... Até youtubers grandes falaram muita bobagem a respeito dessa história. Gente que se beneficiou do sensacionalismo para ganhar views, para ganhar likes, e falaram muita bobagem. E eu aqui com esse canal de dimensões mais reduzidas, batendo nessa tecla, sabe, Lino? Falando, não, o Steve Harris, ele tem a honra suficiente para não ser essa pessoa que alguns estão dizendo aí. Eu tenho certeza disso. Então, quando você confirma isso, você confirmou mais ainda toda a admiração que eu tenho por vocês do Air Force, pelo Steve Harris e, obviamente, também pelo Paul Diano. Essa foi a entrevista do canal Metal Music Cast, que entrevistou o vocalista da banda britânica Air Force, o português Flávio Lino. Ele falou da ligação do ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, e da patologia do Paul Diano também. E a participação numa faixa especial que vai sair nesse ano, do novo álbum. A faixa especial com a participação do Paul Diano, Don't Look in Hurt Eyes. Vamos ouvir uma música do I Force Fight na Geografia Rock. Geografia Rock. novo vocalista do Linkin Park, Derek Whibley, do Sun 41, responde se aceitaria a tarefa. Segundo o site Wikimetal, em 2018, o vocalista Derek Whibley, do Sun 41, fez os olhos dos fãs do Linkin Park brilharem ao chamar Mike Shinoda ao palco do festival do Hidden e Lead para cantar o sucesso Fame. Quase 4 anos após a performance, o cantor foi perguntado em uma entrevista durante o The Jasta Show se aceitaria assumir o lugar do Chester Bennington na banda do Nu Metal. Bennington morreu aos 41 anos e o Linkin Park não lançou música sem ele desde então e ou fez menção de buscar um novo vocalista. Para Derek, assim como provavelmente para muitos dos fãs, a ideia pareceu simplesmente absurda. O apresentador, Jamie Jasta, entretanto, não desistiu da ideia e comentou que o estilo vocal de Derek se encaixaria bem no Linkin Park. Geografia Rock, a Rádio Rock. Mike Shinoda cantando feio com o Sun 41, 2018. We have a very, very special guest with us tonight. Say hello to Mr. Mike Shinoda. Jump! I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard. And I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel. And it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. Let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretending I'm not. I'll be here cause you're all that I got. I don't make sense. You never want to say, and I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you but just to hear me out. So I go watching you turn your back like you always do. Face away and pretending I'm not. I'll be here 'cause you're all that I got. Smith está planejando lançar mais um álbum. A lenda do punk revelou que ele está trabalhando em um novo material, que pode ser o seu 12º álbum de estúdio. Em entrevista ao The Guardian, a cantora de 75 anos, contou que escreveu muitas músicas nos últimos tempos. No mês passado, Pat Smith esteve ao lado da banda Gogo Bordello em um evento de arrecadação de fundos para a Ucrânia em Nova York, organizado pelo vocalista Eugênio Hutch, que nasceu no país europeu. Em julho, a veterana será a atração principal do festival Heiter Good Festival em Londres. Pat Smith, Glória. Então tá aí, Pat Smith com... pretende lançar um novo álbum ainda esse ano. Aqui o rock não para, na Geografia Rock. Yeah. Rush. Para Alex Lifeson, é difícil aceitar o fim do Rush. Segundo o site Mundo Metal, Alex Lifeson disse após o fim da turnê R40 que é difícil de aceitar o fim do Rush. Com 68 anos, a ele falou em entrevista ao The Rockman Power Hour sobre o saudosismo da sua banda. A princípio, o músico falava sobre seu novo projeto, Envy of More. Aqui o rock não para, na Geografia Rock! Fecha a passagem. Tu banga, bancote. Você está ouvindo Rádio Geografia Rock. De abril, precisamente no ano de 1958, nascia Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza. Se estivesse vivo, o poeta estaria comemorando 64 anos no dia de hoje. Então, em homenagem a esse enorme talento da música brasileira, do rock brasileiro, que nos deixou precocemente, em 7 de julho de 1990. Um trem para as estrelas, do álbum Ideologia, em 1988. São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. São todos seus cicerones, correm pra não desistir dos seus salários de fome. É a esperança que eles têm neste filme como extras. Todos querem se dar bem num trem pra de estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pra de estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, ah. Estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, ah. Estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, outras correntezas. É Geografia Rock. É rock. Alanis Morissette lança a versão orquestrada de You Outta Know para a série Bridgerton. Segundo o site ligado à música, Alanis Morissette lançou uma nova versão do clássico You Outta Know, que foi feita para a trilha sonora da segunda temporada de Bridgerton da Netflix. A cantora canadense se uniu a Duo e Chloe Sting para uma performance com orquestra de seu sucesso de álbum Jagged Little Pill de 1990. A releitura ganhou um vídeo que apresenta Alanis usando um terno elegante vermelho em um cenário luxuoso, enquanto o clipe alterna com cenas de série. Uma versão instrumental da música também faz parte da trilha sonora da segunda temporada de Bridgerton, junto com cover de Stay Away do Nirvana, Dancing on My Own de Robin, What About You de Pink e Wrecking Ball de Mike Cyrus. É Geografia Rock. É rock. I want you to know that I am happy for you. I wish nothing but the best for you both. An older version of me, she perverted like me. She go down on you in a theater. Does she speak eloquently? Would she have you, baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, she know how you told me you'd hold me until you died. Till you died, but you're still alive. And I'm here to remind you of us you left when you went away. It's not fair to deny me a cross I'm bare. She gave to me, you ought to know. You seem very well. Things look peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner, but it was a slap in the face how quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No, ow. And every time you speak her name, she know how you told me to hold me until you died. Till you died, but you're still alive. And I'm here to remind you a mess you left when you went away. It's not fair to deny me a cross sign she gave to me. You ought to know why I'm here to remind you I'm a mess you left when you went away. It's not fair to deny me a cross I bear that you gave to me. You Bon Jovi inicia a turnê 2022 nos Estados Unidos. Segundo o site Big Rock and Roll, o Bon Jovi iniciou sua turnê 2022 na noite da última sexta-feira nos Estados Unidos. Essa foi sua primeira grande apresentação ao vivo desde a pandemia global. Yoni, uma cantora de Soul City, foi a vencedora do concurso de abertura para a data da turnê nos Estados Unidos. A banda começou seu set com Limitless, a faixa de abertura de seu mais recente álbum, Bon Jovi 2020. A partir daí, eles passaram para The Radio Save, My Life, Tonight, tocando a música pela primeira vez em concerto desde setembro de 2015. Bon Jovi continuou misturando as coisas ao longo da noite, tocando hits clássicos como You Give Love a Bad Name e What Did or Alive, ao lado de faixas para profundas, mais profundas do álbum. Entre as surpresas, Just Older, que não era apresentada em um show da banda há mais de uma década. Mais ou menos no meio do set, a banda apresentou um trio acústico de música, apresentando versões desplugadas de American Recording, We Don't Run e Someday You'll Be Saturday Night. A faixa icônica Live on a Prayer trouxe a casa para baixo no final do set inicial. Bon Jovi então retornou para um bis de Love's the Only Holy e Bad Medicine. Em recente conversa com a Charlotte Observe, o vocalista John Bon Jovi descreveu o bom problema que enfrenta na hora de escolher um set list. É Geografia Rock. É rock. Segundo o site ligado à música, a venda de ingresso para o Rock in Rio 2022 começa nesta terça-feira, 5 de abril, às 19 horas, no site rockinrio.ingresso.com. O valor da entrada será R$ 625,00 inteira e R$ 312,50 meia entrada. A data do reencontro do público com o vento está marcado para 2 de setembro, quando acontece o primeiro dia do Rock in Rio, e o evento segue pelos dias 3, 4, 8, 5, 10 e 11 de setembro, na cidade do Rio, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Para 2022, a organização já anunciou os headliners do palco mundo do festival. São Iron Maiden, Post Malone, Jet Bieber, Guns N' Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa. Geografia. Black Sabbath, Paramore. Oh, A Rádio Geografia Rock apresentou o programa Geografia Rock.